se fosse aqui pra me falar o que parece deve. Quarto dono do mundo. Tu não sabe o que aconteceu. Os caras do Charlie Brown invadiram a cidade. Se eu sou mais, eu sou só. Todo mundo agora vai comer. Satisfação de estar aqui em casa gravando o nosso disco. Valeu, molecada de Santos!